A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Alô? Oi. Amanda, você me ouve? Estou ouvindo. Amanda é a irmã do Alexandre. Você é a irmã mais jovem, correto, Amanda? Com certeza, é bem mais jovem, bem mais jovem. Amanda, eu tô te ligando, porque o Alexandre, ele sempre fala aqui, ele era o fodão. Eu tô te ligando pra saber se você tem algum podre dele, alguma coisa. Eu fiquei sabendo que ele era meio cuzão, meio cagão quando ele era criança. Isso mesmo? Ele realmente, ele escorria fezes pela calça dele quando ele era um garoto? Ele era bem cagão mesmo. I want more from you than I ever knew to ask. Dois anos, mais de 200 episódios, milhares de downloads, caixas entupidas de e-mails, madrugadas de gravação e edição e gigabytes de recordações ridículas e fantásticas de uma época que as coisas que, por um lado, eram mais difíceis por conta da merda monetária que o país se encontrava, tínhamos ali a vantagem de levar uma vida muito mais simples, sem a porcaria do Facebook para nos encher o saco, sem os telefones celulares que podem hoje estragar uma tarde ensolarada de sábado, né? Com uma ligação talvez de uma ex-mulher. Então, para comemorar esses dois anos do nosso podcast, preparamos uma edição especial com algumas participações de ouvintes que se inscreveram aí para participar, e vamos também ter histórias de backstages, delações e muitas outras coisas. Conclamamos os ouvintes a participar e, entre os inscritos, escolhemos alguns deles de forma, assim, não muito criteriosa, né, Alexandre? Nossa cabeça aqui. E resolvemos, então, fazer em uma das participações o leilão das notas musicais. O Alexandre, o que era o leilão das notas musicais? O leilão das notas musicais era uma das partes do Qual é a Música do Silvio Santos, né? Onde se degladiavam ali aqueles dois artistas. O Silvio Santos dava umas dicas, né? De qual seria a música. E se a pessoa não matasse com aquelas dicas, ele poderia pedir 7 notas, 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 pro maestro Zezinho, que tocava ali no piano. E aí a pessoa tentava matar. Já que eu não poderia matar com a dica, tentava matar com o maestro Zezinho tocando no piano. Faremos exatamente isso, né, Alexandre? Nessa nossa participação. Inclusive com o piano. E a maioria das participações que faremos nesta edição especial é por Skype ou telefone. Mas esta daqui, temos um ouvinte in loco aqui no estúdio. Literalmente temos aqui um convidado, uma Walter Rezende. Participação in loco aqui. Exatamente. Cara. Oi. Como ouvinte aqui, cara. Primeira vez que isso acontece. Olha que loucura. Nesta intervenção aqui vai ser diferente, Walter. Aqui ao vivo conosco nós trouxemos um músico, né? Até opa, porque ele é músico também. Música, exatamente. E o que faremos com ele só pode ser feito com músicos. Afinal, o campeonismo na Índia. Pagar mal ele. O campeão, pagar ele bem mal. Esse trecho que faremos aqui do programa Qual é a Música do Silvio Santos, com o nosso convidado, ele foi batido recordes pelo Naim e pela Gretchen, vejam vocês. Então, tínhamos de trazer um músico aqui, né, Walter? O Eduardo Cunha, também conhecido como Cavalo, E como não poderia deixar de ser, Eduardo Cavalo, ele tem 40 anos, vejam vocês, obviamente que ele se lembra muito bem de como era o leilão das notas musicais. Para quem não se recorda, o leilão das notas musicais era aquela parte do Qual é a Música, onde as pessoas se degladiavam ali e tinham 7 notas para adivinhar uma música. O Silvio Santos dava ali uma dica de qual seria a música e o artista ali, ele tinha 7 notas para adivinhar. E o que, que a gente fez? Trouxemos aqui um piano de cauda, né, Walter? O Walter que vai fazer às vezes do Maestro Zezinho. Vou vai tocar lá, aqui. Toca um pouco. Treinou a semana inteira. Semana inteira treinando essa porra, cara. Maravilha, maravilha. Bom, como todos podem ver, vai... Como todos podem ver, vai ser muito fácil. Se o Eduardo não souber qual é a música nas dicas que nós daremos, pelo visto, né, da maneira como o Walter vai tocar ali... Incompetência é minha. Se o Eduardo não conseguir matar qual é a música nas dicas que nós daremos pra ele, obviamente que nas 7 notas que o Walter vai tocar, o Eduardo vai matar facilmente e ele vai ganhar aqui 5 dinheiros. Podemos começar, Walter Rezende? Vamos. Então vamos lá. Primeira? Primeira Bora. Pergunta... Eduardo Cavalo. Pois não. É, essa música, a dica é a seguinte. A versão SW vai ser muito fácil pra esse cara. Essa é facinho, sabe cara. Sabe por quê? Ah. Ele chegou com um carro desse. A versão SW do Palio é o nome desta música da banda liderada por Evandro Mesquita. Oh, essa é muito fácil. É, você quer notas? Não, não preciso. Quantas notas, Eduardo? 0 notas. Não. Zero. Não, não, 7 notas. Vai lá. Tá lendo a partitura, o Maestro Valtinho. Nossa senhora! Nem precisava, ó. Só veio pra reforçar. A música chamava-se Weekend. Calma. Tá. Pablo, qual é a música? Vira. Tá com a borboleta pintada na cara hoje. Você desceu do céu. Onde quero passar um weekend com você. Um weekend com você. Eu só quero passar. Eduardo Cavalo, você começou muito bem. Boa, muito obrigado. Mas a gente pegou leve, né? Porque a primeira tava bem fácil. Não só na dica, como também nas notas, né? Não, eu não matei pela dica. Matei pela musicalidade do Maestro Baltinho. Cara, eu sou foda. Eu estudava em Viena. Eu não sei porque eu larguei essa porra, cara. Viena delicatessen, hein? Pronto pra dica? Pronto pra dica, vambora. Vamos lá. Um cara maluco, mas o que o gato faz forma o nome de uma banda homônima lá de Ibiza, na Espanha, nos anos 80. Nossa. Um cara maluco. Mas tá fácil. Um cara maluco. Ah, já sei. Pô, isso é muito fácil. Mas eu quero as 7 notas, por favor. Eu quero falar igual a voz que eles faziam o nome da música. Você trouxe um leque aí? O Silvio Santos deveria nos contratar para formatar as dicas do leilão das notas musicais. É, Maestro Valtinho, por favor. Parece parabéns a você. Não, porra. Eu já tô achando que tava parecendo a música do gás. Eu toquei também no caminhão de gás. Eu saí de Viena, fui direto pra Ultragás. Então, vamos lá. Eduardo Cavalo, qual é a música? Esta música chama-se Loucomia. Pablo, qual é a música, Pablo? Música, os Pablo leques, adorava. Né? O Pablo adorava. Ele rebolava pra caramba. Tinha tudo a ver com ele, né? Pena cara. Que o pessoal não vai poder ver, mas olha, vou fazer aqui só pra eles no estúdio. Perfeito. Genial. Vamos para a terceira música do leilão. Vai ser difícil, viu? O leilão das notas musicais. Não, mas do Agente 86. A dica talvez não seja boa, mas as notas do maestro Valtinho. Que bom. A gente sabe que a gente treinou bastante. Então vamos lá. Bora. Símbolo judaico mais nome de uma revista feminina da Block Editores formam o nome desta música de um trio de meninas dos anos 80. Opa! Vamos lá. Bom, símbolo estrela, judaico estrela. Mais o nome de uma revista feminina da Block Editores formam o nome desta música de um trio de meninas dos anos 80. Já tô na partitura aqui. Eu quero ouvir a... As sete notas. Essa notas. Tá difícil. Sete notas, mas deixa eu ver na partitura. Você acredita que a música anterior eu toquei olhando a partitura? Desta? Não, de uma outra música. Puta, bom, não sei, vou tentar pela nota estrela caprichosa, sei lá, velho. Cara, ai, meu Deus. Quase que ele acertou. A Capricho não era da Block Editores, né? Ah, a Capricho foi da Abril. Você quase acertou. Você podia falar Estrela Manchete. Era isso? Não. A banda era Harmony Cats. Putz. E a música Estrela Amiga é Ellen Roche, por favor. Eu fiz um pedido, quando vi uma estrela, que do céu caía pelo ar. Ó, estrela amiga, por favor me atenda, e me diga que ele vai voltar. Me diga que ele vai voltar, diga que ele vai voltar, diga que ele vai voltar. É, Alexandre, pelo visto, o aproveitamento 100% já foi por água abaixo, né? Já não vai ganhar o prêmio máximo. Vamos tentar já não vai, 80%. Mas... Essa tá difícil, cara. Se você não acertou a anterior, é bem possível que você se foda nessa aqui. Olha só. Bora. Você tava estudando, né, pra um concurso aí que Tava. Que a sua mulher não pagou. Isso, muda, Valtinho, senão dá vontade de chorar de novo, cara. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Futuro do pretérito do verbo ser na terceira pessoa do plural, mais um supermercado da rede Pão de Açúcar, formam o nome desta música, do Doutor Silvana. Opa, já melhorou, né? Você vai querer Maestro Valtinho? Pô, lógico, Maestro Valtinho. Peraí, cadê a minha partitura? Pô, não tô lembrando do mercado, velho. Não, meu. Família Diniz, cara. Caralho, teve um puta trabalho pra criar um império daqui. Nossa, mano. E você não tá lembrando do maior supermercado da rede varejista do Brasil? Já tá dando muita dica. Já tô dando, né? Eu vou tocar aqui. Mas só que eu tô sem partitura pra essa aqui. Vai. Ah, não, vai no feeling, né? Deixa eu tocar essa. Toca aí. Vamos lá. Porra, doutor... Pô, cara, eu não sei, velho. Não sei, não lembro do nome do mercado, cara. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito, acho que é são, né? É serão, mas... Serão, é verdade. Aí, supermercado da rede Pão serão, de Açúcar... Serão extra! Agora não vale mais, cara. É que eu não pensei no verbo direito, porra. Senão, meu... Pablo, qual é a música, Pablo? Ligação. Eu espero que não. Até porque a próxima música, eu confesso, a minha ignorância musical, não me lembrei até o momento que o Walter me passou o link pra eu ouvir, mas vamos lá. O verbo que se refere à precipitação climática conjugado no passado, seguido da palavra não em inglês, mais a interjeição mais usada pelos paulistanos da Moca, mais um circuito eletrônico integrado, forma o nome desta música de uma banda de New Wave dos anos 80. Vou repetir pela última vez, vamos pra lá. Você matar. E até porque é a última das músicas aqui do nosso leilão das notas musicais. O verbo que se refere à precipitação climática conjugado no passado. seguido da palavra não em inglês, mas a interjeição mais usada pelos paulistanos do bairro da Moca, mais um circuito eletrônico integrado, formam o nome desta música de uma banda de New Wave dos anos 80, Eduardo Cavalo. Vamos lá. Você mata com a dica ou quer 7654321 ou uma nota? Ou nenhuma nota? Não, eu quero 7 notas. 7 notas. Acho que eu vou olhar na partitura certa agora aqui. Então, Eduardo Cavalo, após muito pensar... Pois não. Você pode nos dizer qual é a música? Olha, eu não faço a menor ideia... Eu vou pela... Você nunca ouviu? Nunca ouvi, não me lembro dessa música. Mas você vai pelo piano ou pelas dicas? Eu vou pelo piano e pelas dicas. Bom, pelas dicas que me foram dadas é choveu. Sim, sim, é o verbo que se refere à precipitação isso, climática conjugada no passado. Seguido da palavra não em inglês, ok? Meu. A interjeição mais usada pelos paulistanos da Moca, é isso mesmo, meu. Chip. Tá certo. Pablo! Qual é a música, Pablo? Mas que tristeza, sem par. Choveu no meu chip. Não posso mais computar. Choveu no meu chip. Mas que tristeza, sem par. Choveu no meu chip. Não posso mais computar. Você não acredita. Então essa foi a participação de Eduardo Cavalo Cunha, vocalista da banda Black Belt. Foi fantástico, bem, né? Não teve bem. Aproveitamento de 100%. Oh, 60%. É, mandou muito bem. Tá de parabéns, Eduardo. Muito obrigado pela presença aqui no Loco. Ele se recusou a participar por telefone só ao vivo. É. Entrou no carro dele, andou 2 quarteirões. Chegou aqui. Maravilha. Eduardo, muito obrigado. Parabenizá-lo pelo seu brilhante conhecimento musical no leilão das notas musicais. Acho que a gente deveria fazer mais vezes esse leilão das notas musicais. E eu vou encerrar aqui com uma canção. Então vamos lá. Pra encerrar, então, esse leilão das notas Maestro musicais. Maestro Valtinho. Maestro Valtinho. Oh, guys! É o Jean-Michel Jarre. Nossa, você lembra desse cara? Ele tocava em luz, tá ligado? Cara, e falavam que as luzes... se ele tinha que usar uma luva especial... porque as luzes queimavam, arrancava fora. Na época, eu queria montar uma loja de frios com aquele piano, só pra cortar presunto e queijo. No tecladinho. Fantástico. Jean-Michel Jarre. Uma regra que a gente consolidou nestes 2 anos do podcast foi a diferença cultural deste país, né? Inclusive, nessa edição especial, tem gente de vários cantos aí participando e tal. E um país com dimensões tão continentais como o Brasil, algumas coisas simples, elas podem ter variações imensas em vários cantos da nação. Eu vou citar aqui um. Money Hot. Money Hot é um nome científico de um tubérculo. De um tubérculo que ele dá em muitos cantos do país e, obviamente, ele tem muitos nomes também. Então, o Money Hot pode ser conhecido como aipim, como mandioca, como macaxeira, como pão de pobre. Esse pão de pobre é genial, né, cara? Eu Na minha adoro. Casa não era esse nome, mas deveria ser. Manivá, aipuã, dentre outros, né? Arapuã? Aipuã. Ah, não, eu já ia confundir com Gearonso. Aí é só um exemplo de como um simples alimento pode ter variações em todos os cantos do país. Mas um dos nossos ouvintes, ele resolveu fazer muito melhor, pois além de mergulhar na análise regional ali do idioma, ele fez um estudo antropológico e nos listou uma série de ditos populares lá de Pernambuco que eram usados ali nos anos 80 e 90. E agora ele vai compartilhar conosco toda essa análise criteriosa construída por ele. Nós vamos falar então com o Carlos Luna, lá de Recife, e ele está na linha com a gente, né, Creuzebeck? O Carlos nos mandou um set de expressões que eram usadas na infância/adolescência, que segundo ele, caiu em desuso, né, ô Carlos? Pois é, os jovens eles não falam mais, assim, não continuaram a tradição oral dos pais, né, da geração antiga, enfim, principalmente de termos mais chulos, assim, né? A gente tá nessa época de politicamente correto, então não sei se é isso. A tua análise é perfeita, cara. Nos funk da vida aí tem coisa pior, né, até. Eu não sei se isso tá leve já pro tempo de hoje. Tem uma dificuldade de interpretação, assim, do porquê que essas coisas não pegam com o pessoal atual. Mas sabe o que eu acho maluco? Isso que você falou, principalmente essa sequência, essas frases, basicamente, a gente absorve dos nossos pais, e a minha mãe é tão melhor frasista do que a Clarice Lispector, por exemplo, as pessoas utilizam bastante ela, né? E uma série de outros frasistas aí, o Facebook tá recheado de frases feitas, porém, o Carlos vai falar algumas frases. Ele vai enriquecer agora o nosso dicionário. Ô, Carlos, nos diga, no passado, qual era a expressão que se usava quando ia se dizer que uma pessoa sabe das consequências da vida? Seria passarinho que come pele, sabe o cu que tem, pode falar cu, né? Pode, fica à vontade, cara. Claro, o que você pode falar o que você quiser. Citou o politicamente correto e nós estamos aqui para quebrar esses paradigmas de politicamente correto. Essa frase também era usada. Eu me lembro muito bem da minha querida mãe também utilizar isso. Olha, você sabe que passarinho que come prego sabe o que tem. Mas as pessoas também utilizavam passarinho que come pedra sabe o que tem. De repente, prego é um pouco pior. Uma outra frase que você vai ter que nos dizer que era utilizada na sua infância barra adolescência, o que se dizia para se referir a algo que era mais difícil do que se imaginava. Você perguntava para a pessoa, assim, ó, tá pensando que bimba de padre é chupeta? Bimba de padre. Ô Carlos, aqui em São Paulo a palavra bimba não é muito usada, eu diria que nunca usada. Você pode dizer exatamente o que é uma bimba? É uma marca de pão, eu acho, aqui. Ah, é? Pronto, bimba aqui seria nesse caso, né, porque... O pau do padre. É, exatamente. Exatamente, muito inclusive, na feira de Caruaru, tão famosa, tem um padre de madeira que ele vem com uma cordinha, assim, atrás. Embaixo da batina tem uma cordinha. Quando você puxa a corda, aí levanta justamente a bimba do padre. Tem isso, assim, que tem E o povo fala, porque o padre é muito santo, não sei o quê. Aí pensa que a bimba de padre é chupeta. As coisas são mais difíceis quanto parecem, assim, em alguns momentos. Coisa. E pra dizer que uma pessoa fala muito, assim, porque a gente sabe que tem gente que é meio falastrão e tal, gosta de abrir a boca e não parar. Qual era o termo utilizado aí por vocês, da região de Recife e talvez o Pernambuco todo, pra dizer que uma pessoa fala muito? Você fala que a pessoa bebeu água de janeiro. Agora eu não entendi, beber água de janeiro... Eu estou intrigado. Tente nos explicar, Carlos, por que beber água de janeiro? Eu não faço a mínima ideia também. Mas eu tenho uma hipótese, que aí é uma coisa muito particular minha, assim, que seria o seguinte. Aqui, janeiro é uma época que não chove muito, entendeu? Entendi. Até diferente de outras regiões do Brasil, né? Sim. Aqui em janeiro é uma época assim, que é quase impossível chover, tá ligado? Tá aquele sol satânico, assim, que parece que é um sol pra cada um. Então, assim, se o sujeito cair aquela chuva de janeiro e você beber aquela água, você vai ser uma pessoa que vai falar muito, assim, pro resto da vida, porque é uma água meio rara. Assim. Quando alguém quer se referir a alguém que tem receio de se fazer algo, qual é a frase? Então, que... Quem tem medo de cagar não come. Então, se você tem medo de alguma coisa, então você nunca vai fazer, né? Você tem medo de cagar, então coma, velho. Aquelas coisas ali. E algo que é velho, ô Carlos? O povo fala que isso é mais velho do que a posição de cagar, né? E realmente deve ser uma das posições mais antigas, né? Eu acho que desde que o mundo é mundo, que o ser humano, né? Dá uma cagada. O Homo sapiens, o Homo erectus. Principalmente depois que ele ficou erecto, homossexuais. Dá uma baixada, né? Qual que é a frase utilizada por você na infância e tal? Sei lá, isso tanto faz. Qual é que é? O que vocês usavam? É, que isso é o mesmo que cagar e limpar o cu com canjica. Essa é uma frase que... Eu preciso de uma explicação. Você não tá fazendo nada, né? Fizer um ou outro. Eu me imagino cagando e limpando com uma mãozada de canjica. Não. Eu conheço uma que é bem parecida, só que é assim, é o mesmo que limpar o cu com água de bosta. Ah, é. Ah, exatamente. É o mesmo sentido aí. E já que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, acho que dá pra gente passar a utilizar mais frases da nossa infância e dos nossos velhos do que ficar usando aí Clarice Spector e... Caio Fernando Abreu. E Frejá. Eu não suporto frases do Frejá. Frejá foda. Beleza, Carlos. Obrigado, cara. Um grande abraço pra você. Falou, cara. Abraço. Valeu. Estamos na linha com ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido ouvinte, o Josenildo Costa. O Josenildo, que além de ouvinte, ele é muito atuante, assim, sempre tá mandando sempre dicas manda pra gente e tal. Dicas. É. Ô, Josenildo, tá na linha aí, cara? Tô aqui. Gente, fala pros nossos ouvintes de onde você é. E aí, pessoal, meu nome é Josenildo, eu sou... Na verdade, eu falo exatamente de uma cidade próxima de Teresina, que Teresina, Piauí, eu moro em Timon, Maranhão. Mas como a gente faz parte de, podemos assim, de Teresina, eu sempre me coloco como se fosse de Teresina. Como você conheceu o nosso podcast? Como é que você começou a ouvir essa bagaça? Que eu tava mexendo no Orkut, eu tinha uma comunidade de Volta para o Futuro. Aí alguém disse, ah, tem um pessoal comentando sobre De Volta para o Futuro, num podcast. E eu fui lá e tinha lá para download, né? E eu baixei. Achei interessante, porque lógico, é meu filme preferido, né, tal. Meu também. Eu sei todas as falas decoradas. Então, a partir desse momento que eu escutei esse capítulo, aí eu passei a baixar todos os outros. E aí eu comecei a ficar viciado ouvindo 2, 3 por dia. E até hoje eu escuto 2, 3 por dia. E você meio que nos desafiou, assim. Você falou, olha, eu sei tudo sobre a gente 86. O que faremos? Vamos fazer um quiz com o Josenildo sobre o nosso podcast. Ele falou que ouviu todos os episódios. E acabou de falar. Ele acabou de dizer que ele ouviu tudo. Então, enfim. Preparamos 5 perguntas. Somente sobre o podcast, viu, Josenildo? Exatamente. 200 e tantos episódios já no ar. É. Então, Josenildo, nós estamos apostando todas as nossas fichas em você. 5 perguntas, Josenildo. 5 perguntinhas, Josenildo. Primeira pergunta do nosso quiz. O que o Alexandre Moreira queria ser quando ele era criança? Bem fácil. Ele queria ser... Ele queria era trabalhar no posto de gasolina. Exatamente! Muito bem. Não sei o que tem de bonito naquela roupa. Eu me senti... O posto de gasolina parece uns mendigos. Eu me sentiria o Nelson Piquet, cara. Ô, Josenildo, o longínquo episódio de número 19... Temos mais de 200. Onde alguns animais fugiam ali no meio da noite de Ano Novo em uma casa alugada pelo Walter Rezende e pelos seus amigos. Você consegue se lembrar quais foram os animais que fugiram dessa casa? Rapaz, esse episódio roubado de Ano Novo, parte 1 é parte 2, não estou enganado. Foi um dos mais engraçados, porque parece que era caranguejo que amarrou. Fantástico! Esse cara pulando esse episódio umas 4 vezes. Fantástico! Walter que deixou os siris, caranguejos, fugirem lá. Fugiram e foi um inferno, porque a mulherada dormindo e começa a aparecer caranguejo nos quartos. E era uma gritaria do inferno. Muito bom, muito bom. Esse episódio é muito massa, da roubada de Ano Novo. Seu aproveitamento é de 100%. Essa aqui é bem fácil. Você precisa dizer apenas um amigo de infância do Alexandre Moreira. Tem um que é supracitado que eu acho que você... Serve o camisinho, o Ailton. Ailton Lourenço Pinto. Supracitado, camisinha. Ailton Lourenço Pinto, cara. Você sabe que o... Serve aqueles dois que o rapaz era noivo da quadrilha e depois... Virou noivo, mate outra quadrilha. Cleiton. O Alexandre foi o cara. Serve um dos dois. O Alexandre, você quer fazer a quarta pergunta? Com o maior prazer, até porque envolve a vida de Walter Rezende, aquela vida maldita ali já de pós-adolescência. Ô, Josenildo, conte-nos, esse episódio inclusive é muito recente, é de número 173, olha só que dica bacana. O Walter Rezende, ele perdeu a jaqueta de couro dele, e o Walter tinha uma jaqueta de couro de motociclista. Então, diga-nos como o Walter Rezende perdeu a sua jaqueta de couro de motociclista. Estou em dúvida entre duas respostas. Não me lembro se ele se roubaram ele ou se ele deixou na moto e alguém carregou. Muito bem, cara. Valeu. Eu tô ficando tenso. As últimas perguntas eu vou... Não, valeu. Vai dando branco. Não, foi isso mesmo. Eu vendi a moto... E quando eu entreguei a moto, tirei a jaqueta, ao invés de levar comigo, eu pendurei no guidão da moto. A jaqueta valia mais que a moto, Walter. Tava por aí, né, cara? Ô, oh, cara, nem me lembro disso. Não, mas valeu, então, valeu. Tem esse sonho, mas aqui é impossível usar, viu? A jaqueta de couro aí, realmente. Algum dia você precisou de usar uma jaqueta de couro aí, onde você mora? Mas nunca. Eu acho que humanamente ninguém conseguiu nem até agora. Nem o moletom da Frozen. Derradeira pergunta para a última e a mais difícil. Essa eu duvido que você acerte. É, eu acho que você foi bem, foi longe, realmente. Tá de parabéns, mas eu acho que dessa você não passa. A pergunta de 1 milhão, né? Então vai. Eu e o Alexandre, quando éramos adolescentes, né, já no final da adolescência, a gente costumava ir numa casa noturna, né? A gente citou essa casa. É, de rock, né? Uma casa de rock. Exato. Eu não podia estar frequentando, porque eu ainda era menor de idade, enquanto o Walter já era maior de idade. Então, eu sempre estava na cola dos caras ali. Então, ô Josenildo, diga-nos qual o nome da casa mais... A casa noturna mais citada por Walter Rezende e Alexandre Moreira. Essa é difícil, que a gente frequentou. Se você precisar de uma dica, a gente pode... Eita, mas que pergunta carniça, hein? Essa é a mais difícil. Deixa eu botar aqui o cérebro pra pensar um pouquinho. Deixa eu ver. Foi lembrado... Vocês falaram de uma casa... Deixa eu ver aqui. Ixi, Maria, lembrando o nome da casa aí. Vocês me pegaram agora, viu? Ó, vamos dar uma dica? Onde ficava? Não, onde ficava porque não vai adiantar, porque não conhece a cidade. Essa casa noturna... Ela é de um nome composto. A gente vai falar o primeiro nome. É. Ó, o primeiro nome, eu imagino que aí no Nordeste você chama de boate, não é? Ou não? Ah, tanto faz, tanto casa faz. De show, boate, é porque boteco. Em São Paulo, boate é pra puteiro. É. É? É puteiro. Boate aqui é só o chique, só pra ouvir música... Dance Music. Ah, não. Aqui em São Paulo... Não, aqui em São Paulo, boate, você chega com o saco cheio e sai grande vazio. Então, vamos lá. O primeiro nome desse buraco que a gente ia chamava-se Espaço. É. Espaço alguma coisa. Josenildo, tempo. 15 segundos para Josenildo. Espaço Retrô. Peguei vocês, hein? Para, Josenildo, impressionante. Aproveitamento de 100%. Ah, cara, obrigado. Ah, minha esposa, a Tetê, tá mandando um abraço aí pra todo mundo, viu? Mande outro pra ela. Outro pra Tetê. Ela tá aqui do lado, aqui, só torcendo aqui pela vitória. Aqui, né? As perguntas. Você está há bastante tempo casado com a Tetê? Estamos 3 anos e cacetado. Vamos fazer 4 no próximo ano. Que legal, cara. Excelente. A Tetê fez uma boa escolha quando largou ali na adolescência aquele cara que da jaqueta bacana, o fortão. Nerd. Foi ficar com o nerd. Exatamente. Eu tenho certeza que você era um nerd. Com certeza. Parabéns pra Tetê também. Josenildo, mais uma vez, cara, muito obrigado, valeu aí, continue conosco. Com certeza, todo tempo mandando sugestões e ideias sempre, viu? Obrigado e parabéns aí pela tua atuação no Agente 86 de aniversário. Obrigado. Falou, um abraço. Pessoal, a gente quer agradecer bastante aí a participação não só dos ouvintes que tiveram conosco nesse episódio especial de aniversário do Agente 86, mas principalmente a todos, né? Todos que dão a gasolina pra gente continuar aí fazendo e trazendo memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. É verdade. Então, né, da minha parte, eu fico muito feliz, que é muito bacana ver como as pessoas recebem o podcast e como elas interagem conosco é, através dos e-mails, através do Facebook. Muitos de nossos ouvintes estão conosco aí desde o princípio, há 2 anos, novembro de 2011, quando começamos. Muito obrigado, cara. E é legal que a gente vai criando uma relação de amizade com todos aí. É muito bacana também. As pessoas mandam e-mail pra gente, pra vocês terem ideia, perguntando de coisas que não conseguiram encontrar no Google, alguma coisa dos anos 80 e 90. Fala, ah, vamos perguntar pro Walter e pro Alexandre. É. Mas é muito legal. Quando a gente não sabe responder, a gente inventa, que é muito melhor. Exato. Então, gente, valeu aí pra todos vocês e vamos continuar sempre com mais do Agente em 86. Até a próxima. Do Alexandre, você é a irmã mais jovem, correto, Amanda? Ou você é bem mais jovem, bem mais jovem. Amanda, eu tô te ligando, porque o Alexandre, ele sempre fala aqui, ele era o fodão. Eu tô te ligando pra saber se você tem algum podre dele, alguma coisa. Eu fiquei sabendo que ele era meio cuzão, meio cagão quando ele era criança. Isso mesmo? Ele realmente, ele escorria fezes pela calça dele quando ele era um garoto? Eu era bem cagão mesmo. Tanto que eu sou bem mais nova do que ele e eu zoava muito ele quando ele era pequeno. Você trollava ele com 30 centímetros a mais que você? É, uns 50 centímetros a mais eu zoava muito ele. Pra você ter uma ideia, quando a gente era pequeno, ele tinha tanto medo de coisas ocultas quanto de coisas reais. Aham. Cada um tinha seu quarto, uhum. E toda madrugada não tinha jeito. Alexandre levantava de madrugada, arrancava o colchão da cama, o cobertor, e saía puxando de madrugada feito um zumbi. É, ele vivia feito um zumbi de madrugada. Aí toda noite era certo. Eu ia sozinha pra minha cama, dormia. É. Daqui a pouco quem aparecia no meu quarto... Chorando, Alexandre! Chorei, porque tinha medo de dormir sozinho. É verdade que ele só parou de usar fralda com quase 7 anos? Por aí. Por aí, por aí. Então... Muito bom. Mais algum podre pra falar dele? Mais alguma... lembrou. Tenho sim. Uma vez, eu sempre ameaçava ele com alguma coisa. Um dia eu resolvi pegar uma tesoura e ir pra cima dele, fazer. Então eu ia cortar o nariz dele, a língua dele, eu ia cortar alguma coisa dele. Fiquei em cima dele com a tesoura um tempão, fazendo de conta, assim, que eu tava cortando ele mesmo. E ele... Aí ele resolveu sair correndo. Saiu correndo pela sala, passou, foi pra uma parte da nossa casa do lado de fora. Uhum. Tanto foi o medo... que ele pulou de uma altura de uns 3 metros, cortou a língua e foi parar no hospital para levar conta da língua. Muito bom. ele era zoado. Eu zoava muito ele. Ele era zoado na rua pelos colegas? Ah, era. Sempre foi zoado. Sempre foi zoado. Porque ele era cagão. É verdade que ele deu uma pedrada num cara uma vez? Que... Levou uma pedrada... Olha, parece que teve uma ofensa racial por parte do Alexandre nesse... Teve, né? Olha, quase ele teve que mudar de casa, tamanho foi a raiva. Muito bom. Amanda, muito obrigado. Você lembra de mais alguma coisa, não? Não lembro, se eu lembrar, eu conto um dia pra vocês. Então tá bom, muito obrigado e valeu, um beijo. Outro, tchau. Yeah.